Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, por vezes também karaoke rock, música exótica e muito mais, sempre na Floresta Encantada com os seus magos e amuletos mágicos. Arranque do programa de hoje recuperando a guitarra de Jeff Beck, ele que infelizmente nos deixou há bem pouco tempo, um dos guitarristas essenciais de toda a história do rock and roll, e este tema Morning Dew que acabámos de escutar é uma canção folk gravada em 1962 por Bonnie Dobson. No entanto, conheceu uma série de versões, incluindo uma versão no álbum de estreia de Grateful Dead, e em 1968 Jeff Beck e o seu grupo, Jeff Beck Group, gravou a faixa para o registro Truth, e a voz aqui conta então com Rod Stewart e Jeff Beck Group também com Ronnie Wood na guitarra. E seguimos precisamente com a voz de Rod Stewart e com o grupo Faces, ou seja, a sequência de Small Faces, após a saída do principal cantor e guitarrista Steve Merritt para formar os Humble Pie, juntou-se à banda precisamente então Ronnie Wood e Rod Stewart, que vinham do grupo de Jeff Beck, e em 1970 lançam o disco de estreia First Step, onde podemos encontrar esta faixa do Wicked Messenger, que é, na verdade, um tema original de Bob Dylan. Duas músicas com a voz de Rod Stewart, primeiro que já escutámos com Jeff Beck e agora com os Faces, em 1970, fica para ouvir The Wicked Messenger. Don't bring any. Floresta Encantada, primeiro com um tema original de Bob Dylan, Wicked Messenger, os Faces e a voz de Rod Stewart em 1970, no primeiro disco dos Faces, após terem deixado de usar no nome a palavra Small. Antes eram os Small Faces, passaram a ser então os Faces a partir de 1970 com a edição do álbum First Step. E entretanto estivemos com o Coliseum, banda britânica e fundamental para o cruzamento do rock com o jazz. Foi uma das primeiras bandas, de facto, a fazer esta fusão, uma banda nascida em 1968 e que em 1969 tem o seu primeiro grande momento com o registro Valentine Suite, o segundo álbum de Colosseum, e onde podemos encontrar a faixa que acabámos de escutar, Butties Blues. Seguimos com outro grupo britânico, também responsável por cruzar o rock progressivo com algum psicadelismo, também o jazz e até a música clássica. Os Caravan, a rodar então na Floresta Encantada, no quinto disco da sua carreira, lançado em 1973. Vamos escutar a faixa que abre esse trabalho, For Girls Who Grow Plump in the Night, é este o título do álbum. O título da música, Memory Lane Hugh Had Loss. São os Caravan, para ouvir agora na Floresta Encantada. A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos com os Atomic Rooster, a faixa Breakthrough, os Atomic Rooster, banda britânica e formada com músicos que vinham dos Crazy World of Arthur Brown e chegaram mesmo a contar no início de carreira com a bateria de Carl Palmer antes de seguir para Emerson, Lake and Palmer. Estivemos com um tema do registro de 1971, Hearing of Atomic Rooster. Escutámos então a faixa Breakthrough. Para trás ficaram os Caravan, no quinto álbum da carreira, em 1973, For Girls Who Grow Plump in the Night. Ouvimos o tema de abertura desse álbum, Memory Lane, You Had Loss. E como aconteceu na última semana na Floresta Encantada, vamos passar para o momento que é, na verdade, um caminho até aos 50 anos de Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Celebra essa data no dia 1 de março e até lá a Floresta Encantada está a recuperar alguns momentos-chave na carreira de Pink Floyd. A viagem psicadélica até à celebração dos 50 anos de Dark Side of the Moon. A carreira dos Pink Floyd na Floresta Encantada até à edição do seu álbum mais emblemático. É isso mesmo, até assinalarmos na Floresta Encantada os 50 anos de Dark Side of the Moon, este disco saiu a 1 de março de 1973, vamos recuperar outros trabalhos de Pink Floyd. E neste momento vamos até 1969, até ao terceiro disco de Pink Floyd, More, que é na verdade uma banda sonora para a estreia do realizador Barbra Schroeder, e este disco é o primeiro a não contar com a participação de Syd Barrett, membro fundador de Pink Floyd, que saiu após uma série de problemas mentais, apesar de depois ter feito dois discos a solo, com a ajuda também de elementos dos Pink Floyd. Vamos escutar uma das músicas de More, lançado em junho de 1969, fica o tema Cirrus Minor. Thank you. A Floresta Encantada a traçar aqui um possível percurso desde o início de carreira de Pink Floyd até The Dark Side of the Moon, celebra no dia 1 de março 50 anos. Estivemos nestes últimos minutos com Careful With That Ex Eugene, uma das músicas mais celebradas de início de carreira dos Pink Floyd, especialmente em concerto. A última vez que os Pink Floyd tocaram esta música foi em 1977, a última vez que tocaram ao vivo, e aqui é uma música que integra o álbum Amaguma. É um álbum duplo, lançado em 1969, a 7 de novembro de 1969. Num dos discos estão canções ao vivo e no outro disco estão temas em estúdio, e são temas a solo, não propriamente canções construídas em banda, mas sim a solo com os vários músicos a fazerem a sua parte. No entanto, aqui estivemos então com Careful With That Ex Eugene. É uma composição de todos os elementos de Pink Floyd: Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason e David Gilmour. Essas canções ao vivo foram captadas em duas datas, em abril e maio de 1969, primeiro em Manchester, aliás, primeiro em Birmingham e depois em Manchester, e estão aqui incluídas então num dos discos deste álbum duplo de Pink Floyd, o registro Amaguma. E atrás estivemos com Sirius Minor, uma das canções do álbum More, a banda sonora para o filme com o mesmo título, realizado por Barbra Schroeder, que iria convidar mais tarde Pink Floyd para uma nova banda sonora, isto já nos anos 70, e que irá ter destaque aqui também na Floresta Encantada. Escutámos Sirius Minor, também para um disco lançado em 1969. E em 1970 sai Autumn Heart Mother, disco que é conhecido pela sua canção que ocupa todo o lado A, o tema título, Autumn Heart Mother, para o disco que tem na capa uma vaca, uma fotografia de uma vaca num campo verdejante. No lado B do registro surgem alguns temas, incluindo este que vamos ouvir agora e que vai fechar a Floresta Encantada, Summer 68. É uma composição de Richard Wright, o teclista de Pink Floyd, que após a saída de Syd Barrett assumiu muita da composição da banda, até começar a ser ofuscado por Roger Waters, mas no início de carreira muitas canções e vários singles até que saíram por parte de Pink Floyd tinham mesmo a autoria de Rick Wright. Vamos então escutar Summer 68, é uma das canções de Autumn Heart Mother, disco de 1970, e vai fechar hoje a Floresta Encantada. Até para a semana. Oh,